Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música, ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito, sempre! E no episódio de hoje do Cantinho Cast, nós temos a primeira palestra da 7ª Joresp, a Jornada Espírita de Peabody. Esta edição da Joresp teve como tema central Obreiros do Porvir e foi programada para celebrar o aniversário de 150 anos do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. O tema abordado nesta primeira noite foi Eliminando o Nada. Trazendo uma novidade para o nosso evento, Ana Emlinger e Maria Cristina, irmãs familiares e no trabalho espírita, fazem a palestra de abertura juntas e nos surpreendem ao final de seu trabalho. Fiquem agora com Ana Emlinger e Maria Cristina em Eliminando o Nada. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estarmos aqui. E, bom, vou dizer como funciona então. A Kenzie, eu falo boa noite e me manda a palestra. Essa é a nossa parceria. Bom, aqui então. Vocês aqui, que ótimo. Bom, o tema de hoje, da nossa querida 7ª Joresp, Eliminando o Nada, é um tema que inicialmente parece complicado, né? Inicialmente é até difícil de entender o que vai ser o assunto se a gente não tiver tido a oportunidade de estudar esse trecho no Céu e no Inferno. Mas nós escolhemos algumas imagens para começarmos a palestra. Uma delas é essa, né? A outra é essa. E aí, quando a gente começa a olhar essas imagens, a gente começa a se identificar um pouquinho com o assunto, né? Porque nós sabemos que muitos de nós, e a mensagem disse tão bem, né? Muitos de nós temos tantos contrassensos. Muitas vezes, estamos no meio de uma multidão e nos sentimos sós. Muitas vezes, nós estamos cheios de gente ao lado. Mas a impressão que a gente tem é que a gente está num playground vazio, né? Com balanços vazios e a gente não tem ninguém. Então, o vazio, ele é muito mais um estado íntimo do que um estado exterior. Eu vou passar agora a palavra para minha irmã e no final nós vamos retomar essas imagens que nós vimos. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, se é a primeira vez para a Joresp, uma palestra com duas pessoas, é a primeira vez para nós também. Então, bem, primeiro eu gostaria de parabenizar a organização desse evento por escolher essa data importante do livro 150 anos do livro Céu e Inferno. Só para lembrar a todos, esse livro ele foi escrito com menos de 10 anos de doutrina espírita. Então Kardec está ali colocando as pedras que vão ser a base de toda a doutrina que hoje nos sustenta espiritualmente. Então com certeza vale a pena estudar esse livro. Um outro nome para esse livro seria A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, porque ele fala sobre esse assunto. Então ele é basicamente um estudo comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, que seria o desencarne, as penalidades e recompensas futuras, os anjos e demônios e as penas. Que para alguns essas penas podem ser eternas, que seria muito, muito difícil de aceitar, mas para outros, não. Então a gente vai estudar isso daí. Após esse estudo de Kardec, seguem vários exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, vários casos para ilustrar a lei de causa e efeito e tudo mais. Coube a nós a tarefa de estudar o capítulo 1º, que nada mais é do que uma introdução ao livro. Kardec vai falar um pouquinho sobre isso que a minha irmã citou, do nada. Que, segundo Kardec, está fazendo uma análise das várias doutrinas e das várias crenças que as pessoas têm. Mas eu gostaria que vocês, a partir do momento que a gente vai estudando, gostaria que vocês se questionassem. Porque nós já sabemos muita coisa para não ter esse nada no coração. Por que que às vezes a gente sente esse nada? Apesar da gente saber do porvir. Então, conforme eu vou falando, e Kardec é um, além de um cientista, é um professor. Ele era um professor muito reconhecido na França. Então, nesse capítulo aqui, ele fala, ele tem um método bem didático de explicar o que ele vai dizer. E toda vez que a gente fala de Kardec, eu, pessoalmente, gosto de citar as frases dele, porque as frases dele são insubstituíveis. Então, eu vou pedir desculpa porque tem vários textos, não necessariamente eu vou ler todos, e aí fica aí para vocês, é um capítulo rápido do Céu e Inferno, e talvez até seja um convite para os trabalhadores da casa lerem o livro nesse mês, né? Então, primeira coisa, são 14 itens, Kardec levantando a questão do nada, certo? Então ele fala de questões que nós temos interiormente. Primeiro ele fala de duas certezas que nós temos. Então nós temos a certeza de que nós existimos. Não temos essa certeza? Sabemos que estamos aqui, pensamos e operamos. E também sabemos, temos certeza de que vamos morrer. Não é isso? São uma das duas certezas da nossa vida. Todos morreremos. Porém, fica uma pergunta agora. Se nós estamos vivendo, se existimos e se vamos morrer, o que vai acontecer depois da morte? O que é a morte? E, por consequência, o que é a vida? Porque o que é a morte vai impactar no que é a vida. A gente vive por uma razão. Então, algumas perguntas aqui. Deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ou seja, será que vamos acabar com a morte? Uma pergunta importante. Ser ou não ser? Tal a alternativa. O não ser seria esse tal do nada que ele está falando. Seria o nada após a morte. Agora, a crença no porvir seria a crença mais forte no existir do que no não existir. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Então, a Kardec está perguntando, né? Viveremos eternamente ou tudo se acabará de uma vez por todas? E aí ele fala, essa é uma tese, é uma pergunta que surge para todos nós. E nós aqui temos as respostas para todas essas perguntas. Então a gente não deveria ter tantas dúvidas que a gente tem no nosso dia a dia. Então eu quero que vocês pensem sobre isso. E aí Kardec vai fazer uma análise do nada, que certamente é desesperador, quando a gente acredita no nada. Então ele fala: imagina todas as aspirações que nós temos de felicidade, o amor que temos pelos nossos entes queridos, não é? Imagina se num instante tudo isso pudesse ser destruído. Então ele está fazendo uma analogia entre a morte acabando com tudo o que a gente tem. Se não há nada após a morte, aí acaba tudo realmente. Tudo que somos, tudo que temos espiritualmente. Isso é desesperador. Haverá algo de mais desesperador do que o pensamento da destruição absoluta? Afeições, inteligência, ou seja, tudo acabaria com a morte. E aí ele fala, muito bonito, que a gente tem, tenho certeza que todos aqui têm algo em comum com Kardec, porque ele fala, eu tenho uma intuição, diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Para começar, Kardec, ele nos auxiliou no Livro dos Espíritos a entender Deus. Não sei se vocês se lembram, porque ele fala assim, a gente tem que partir do princípio do que Deus tem que ser para ser Deus. Então, nessa afirmação, Kardec, ele está partindo do princípio de que Deus é justo, Deus é bom, Deus é infinitamente inteligente. Então, se nós aqui fôssemos criar o universo, a gente não criaria nada depois da morte. E nós somos infinitamente menos inteligentes que Deus. Então ele acha impossível que isso aconteça. Você partindo do princípio de que Deus é esse ser, esse algo perfeito. Aí ele passa para fazer... Obrigada. Ele passa para fazer uma análise do que seria de nós se nós acreditássemos apenas no nada. E aí vem o questionamento. Eu gostaria que nós fizéssemos esse questionamento, porque às vezes, eu estou falando por mim mesma, por mais que eu acredite nas mesmas coisas que Kardec e de que há algo após a morte, muitas vezes o meu comportamento mostra que talvez eu não acredite em nada, porque eu vivo como se tivesse só isso aqui. Não é? Às vezes a gente, uma doença nos desespera, uma dificuldade nos desespera, como se a gente fosse só vivesse isso. Não é? Às vezes eu fico imaginando se eu perdesse um filho, né? Como acontece com tantas pessoas. Seria muito difícil. Ué, mas eu não acredito na reencarnação? Não acredito na vida após a morte? Então cadê a nossa crença, né? Então o homem concentra todos os pensamentos na vida futura, quando ele acredita no nada. Então é um materialismo puro. E aí ele fala, ele assim dá muito, eu os convido a ler o livro, porque o livro ele é muito didático, então ele fala várias vezes para que a gente entenda. Então ele diz que a crença no nada é o maior estímulo ao egoísmo. Claro, depois da morte acabou. Então agora é a lei do mais forte, a gente vai fazer tudo para viver o melhor possível, agora, para começar, para que a gente vai trabalhar muito? Para que você vai estudar muito? Você tem que aproveitar a vida, não é? E aí ele continua falando disso daí, falando de que a vida, ela precisa da espiritualidade para que ela tenha esperanças, não é? E aí ele continua falando aí. E ele fala um pouquinho do niilismo, que é a crença no nada. Ele fala que ele rompe os verdadeiros laços de solidariedade e fraternidade em que se fundam as relações sociais. Imagina o amor que a gente tem pelos nossos filhos, pelos nossos pais. O nada acabaria com tudo isso, porque acabou, meu pai desencarnou, acabou. Então não preciso nem ter amor. A gente nem teria, se fosse assim, a gente nem teria amor. Para começar. Então, realmente, isso daqui é algo que, graças a Deus, já deve ter passado por nós. Nós, como espíritas, já compreendemos que não poderia ser assim. A gente já tem essa crença. E ele, no item 3, ele faz uma hipótese, certo? Então, ele imagina, vamos imaginar que a sociedade fica sabendo que em 8 dias... ou em um mês, um ano, vai acabar tudo. Então aqui eu chego para vocês e falo, gente, nós temos uma semana de vida. E aí acabou. Quem que vai... Eu tenho uma prova amanhã de manhã. Eu já nem vou uma prova. Quem que vai para o trabalho nessa última semana de vida? Mas essa última semana pode ser um ano também, vai ser semelhante. Desde que a gente tenha o que comer, aí até vai valer a pena saquear a loja, porque não vai precisar das lojas, não é? Então, seria mais ou menos isso, um povo que acredita no nada. E o pior de tudo é que a morte física, ela pode acontecer a qualquer momento. Mesmo que alguém chegasse aqui e falasse, olha, nós temos 8 dias de vida. 8 dias de vida se tudo correr bem, porque eu posso sair e morrer ali fora, né? Pode acontecer um acidente, posso escorregar. Ou seja, a questão da morte física, ela pode acontecer a qualquer momento. Às vezes a gente acha que ainda tem uns 50 anos, uns 30 anos pela frente. Não necessariamente, a gente não sabe de nada. Então ele fala o seguinte, que ou nós acreditamos nas evidências que nós temos, que é o que a ciência nos mostra, ou a gente vai ter uma fé cega se nós seguirmos as religiões que hoje se apresentam. No caso, ele está falando há 150 anos atrás. Ele está falando das religiões que muitas vezes falam o contrário da ciência. Então a ciência... Hoje em dia, graças a Deus, nós já passamos dessa fase. Mas existiu um momento na humanidade que a igreja dizia, e eu fico à vontade de falar da igreja, que provavelmente a gente estava lá como católicos. Eu fui católica, inclusive, nessa encarnação. Não é uma crítica, não é? Nós com certeza temos nossa parte de responsabilidade nisso. Mas a igreja católica acreditava que o padre era o representante de Deus no universo. E o representante do universo, ele tem que ficar no centro do universo, não é isso? Então a Terra era o centro do universo. Quando os cientistas descobriram evidências de que não era, por exemplo, o sistema solar, quem que é o centro? É o Sol. O que que aconteceu? A igreja deu um jeitinho do cientista ficar quietinho, né? Ou seja, é a religião não acompanhando a ciência. Aí fica difícil. Então você ou você fica só com a evidência ou com a fé cega. Mas, graças a Deus, a gente vai poder, chega um momento que a gente vai poder acompanhar a ciência e religião junto. Por exemplo, a ciência... ela se mostra impotente para assustar a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa na luta. Falta o acompanhar da ciência, certo? A religião que não se aprimora, o que que acontece com a religião que não se aprimora? Principalmente hoje. Hoje, com a tecnologia que nós temos, a ciência ela caminha muito rapidamente. E aí, o que vai acontecer? As religiões têm que caminhar também. Senão a religião ela fica obsoleta. E aí, esse ponto que Kardec está falando aqui. Então, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo ela, a religião, ser branco. Então, a religião muitas vezes está falando, é branco. E a ciência está falando, é preto. Então a pessoa vai falar, peraí gente, eu ou acompanho a ciência que está me provando que é preto, ou eu fico cego na religião que está falando que é branco. Então Kardec está falando o seguinte, por que ele está falando disso? Porque ele está falando que muitas vezes a crença no nada é por causa da religião que está fraca, que não está explicando bem. É a religião que fala isso é coisa de Deus, a gente não pode explicar. É a religião que não tem como acompanhar a ciência. Não é? Por exemplo, uma religião que é baseada em um livro apenas, ela vai ficar naquele livro apenas. E é tão bonito porque a gente... Ele vai encerrar, você já sabe como que ele vai encerrar esse capítulo. Ele vai encerrar falando do Espiritismo, que é uma doutrina extremamente dinâmica, que não fica só num livro, não é? Então aqui essa imagem bonita, ela mostra o oposto do nada, né? Essa iluminação interior. Então Kardec fala, todas essas frases são de Kardec, bem explicativas. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade. Então se as religiões que não são muito avançadas disseminam o nada, o Espiritismo vem para acabar com isso. Ele vem para trazer o outro lado. Não somente pelo raciocínio, pela razão, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta. Por quê? Porque ele acabou de dizer das consequências do nada. Que é perigoso o egoísmo, os crimes que aconteceriam. Mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então o Espiritismo ele traz uma religião que caminha junto com a ciência e traz evidências que são irrefutáveis muitas vezes. E uma das grandes vantagens do Espiritismo é que ele acompanha a ciência. O próprio Kardec diz que chegar o momento que a ciência provar que o Espiritismo está errado, o que, que a gente faz nesse momento? O que, que Kardec recomendou? Alguém lembra? Estudar. Ué, mas como? Estudar. A gente fica ou na fé cega ou acompanha a ciência? Foi exatamente isso que ele sugeriu. Por quê? Porque ele era um cientista, ele não queria que ninguém fosse acreditasse em algo falso. E porque também ele tinha a completa certeza de que isso nunca aconteceria. E aí ele continua. Então Kardec traz duas teorias e ele fala assim com muita propriedade, ele dá muitos detalhes, mas não vai ser o foco que eu vou dar aqui, tá? Ele vai falar de duas doutrinas que nós conhecemos quando a gente estuda o Livro dos Espíritos. Que é, primeiro, essa doutrina que ele chama de absorção. Que é uma teoria de que nós não somos individualidades. Que nós somos parte de um todo. E após o desencarne, nós voltamos para esse todo. Certo? Depois ele fala do panteísmo, eu acho que vocês se lembram mais do panteísmo do Livro dos Espíritos. Então o panteísmo, propriamente dito, considera o princípio universal de vida e de inteligência como constituindo a divindade, certo? Então nessas duas correntes de pensamento, nós não temos individualidade. Embora na segunda teoria alguns até acreditam que nós mantemos a individualidade após a morte, eles acreditam que nós fazemos parte de um todo. Então, por exemplo, uma pessoa acabou de desencarnar, ela perdeu toda a individualidade dela. Ela perde os sentimentos que ela tem pela família, ela perde a aquisição espiritual dela, os valores espirituais, porque ela volta para esse todo. Kardec usa um exemplo ótimo, é como uma gota retornando ao oceano. Então aquela gota caiu ali, aquela gota não existe mais. Ela é parte do oceano. E aí Kardec vem trazer vários defeitos nessas teorias. Muitos, muitos, muitos, muitos. E ele fala o seguinte, isso é nada. Se você for ver, isso é nada. Porque se eu vou perder tudo, é o nada. Ou, por exemplo, se eu vou me tornar o conjunto de tudo, eu posso ser muito boa e trabalhar pela minha reforma íntima, mas no final das contas, vou ser uma média de todo mundo. Não faz muito sentido. Aliás, não faz sentido nenhum com o que Jesus fala. Não é isso? Então ele compara essas duas doutrinas com frutos da nossa imaginação. Por quê? Porque nós estamos buscando algo. Faz parte do ser humano buscar respostas. A gente quer crer. A gente olha ao redor, a gente percebe claramente. Porque se isso for tudo que existe, não é bom, não é nada bom. É claro que nós temos dias bons, mas a vida em si nem sempre faz sentido. Se a gente não acreditar em algo. Então nós estamos querendo acreditar em algo. E Kardec fala o seguinte, essas duas doutrinas foram criadas porque a gente estava buscando algo e a religião não trazia explicação. Então, nós temos três alternativas, Kardec diz. Acreditar no nada, ou seja, desencarnou, acabou. É o materialismo. Acabou completamente. O nosso corpo é transformado, tal, acabou. A absorção ou panteísmo também ele coloca na mesma categoria, ou seja, nós voltamos para esse todo. Então nós continuamos existindo, mas nós somos parte desse todo. Alguns acham que esse todo ele é o universo somente. Outros acham que esse todo é Deus. Então o universo todo é Deus e nós somos parte de Deus. E aí Kardec fala assim, ué, eu sou parte de Deus? Então Deus é perfeito e tem uma parte, uma peça imperfeita? Como que pode isso? Né? Então assim, não faz muito sentido. Ou a terceira seria a da individualidade da alma antes e depois da morte. Ou seja, nós somos uma alma, um espírito, e manteremos a nossa individualidade assim como tínhamos a nossa individualidade antes de vir. Esse seria o conceito religioso. Seria basicamente o espiritualismo. Por exemplo, o catolicismo é o quê? O catolicismo é espiritualista? O que vocês acham? Ele é, porque ele acredita na alma, certo? Kardec vai dizer o que difere as religiões. Então é para esta última crença que a lógica nos impele irresistivelmente. Crença que tem formado a base de todas as religiões. Mas o que difere as religiões? E aí é que Kardec é genial. Porque Kardec, se fosse a gente ia entrar agora. Não, ele traz todo esse antecedente para a gente, para fazer a gente pensar. A gente lê Kardec muito pouco. A gente deveria ler mais, porque ele não foi à toa que ele foi escolhido para ser o codificador dessa doutrina. Então ele vai falar o seguinte, que é através dessas diversas religiões, né, diversas maneiras, que nós vamos ter, por exemplo, a sorte de cada alma vai depender das qualidades pessoais. O que é a sorte? A alegria ou a tristeza? Então é a noção da responsabilidade, da necessidade de evoluirmos. Porque se nós tivermos mais qualidades e tendo mais qualidades nós vamos ser mais felizes, a gente vai buscar evoluir. Então é isso que traz a religião. Para vocês terem uma ideia de como a religião é importante. E aí eu faço esse chamado para os pais, porque os pais às vezes acham que a religião não é tão importante. Aí todos nós vamos falar, não, mas eu acho que é, sim, eu acho que é. Mas nós estamos trazendo nossos filhos na evangelização infantil? Nós estamos estimulando neles a religião, a religiosidade? Hoje eu ouvi um comentário de um filho, alguém me contou que o filho de 13 anos falou para a mãe, eu vou, que ele vai para um encontro, eu vou, mas eu não vou fazer tudo que a senhora faz, não. 13 anos. Né? Então a gente às vezes dá muita liberdade para os nossos filhos, se esquecendo de que a religião é muito importante. Porque qual que é o contrário da religião? A crença no nada. Que aí vai ter o materialismo, não é? Que vai trazer todos esses defeitos. Segundo os princípios da justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos. Mas para ver essa responsabilidade, preciso é que elas sejam livres na escolha do bem e do mal. Então aqui é a noção do livre-arbítrio. Então nós somos individualidades, nós somos felizes ou infelizes, dependendo das nossas atitudes, e temos o livre-arbítrio. E aí ele fala do céu e inferno. Então as religiões admitem o princípio da felicidade ou infelicidade da alma após a morte. Ou por outra, as penas e gozos futuros, que se resumem na doutrina do céu e do inferno encontrada em toda parte. Então as religiões muitas vezes têm essa teoria de que se você for bom, desencarnou, você vai ter os gozos eternos. Ou você foi mal, vai ter as penas eternas. O céu, para quem for bom, e o inferno, para quem for mal. E a gente vai saber, a gente vai descobrir que é muito mais, vai muito além. Isso é algo muito importante pra, que diferencia uma religião da outra. Essa visão do que é o céu, do que é o inferno. E é claro, a partir do momento que vocês vão estudando os outros capítulos também, vocês vão entendendo um pouquinho mais. A gente vai se deter mais aos pontos de Kardec, nesse primeiro capítulo. Então, ele diz que as religiões se diferem quanto à natureza dessas penas e gozos, principalmente sobre as condições determinantes de umas e de outras. Então, por exemplo, no Espiritismo, a gente sabe, você pode desencarnar e encontrar penas lá. Mas será que elas serão eternas? O que vai te causar a pena lá? Algumas religiões acham que só ir na igreja te salva. Só ir na igreja você vai pro céu. Se for verdade, eu quero ir lá para aquela igreja. Que aí é o caminho mais fácil. Mas o Espiritismo ele vai mais além. Mas, né, ele vai um pouquinho mais além. Com relação a isso, surgem os pontos de fé contraditórios quanto à origem e cultos diferentes, dando origem a cultos diferentes. Então, graças a Deus, o Espiritismo nem culto tem. Mas algumas religiões, baseadas nisso, têm os seus cultos, os seus rituais. E os deveres impostos por estes, consecutivamente, para honrar a Deus e alcançar por esse meio o céu, evitando o inferno. Ou seja, as religiões elas vão dar deveres para as pessoas. Elas vão sugerir atitudes. Algumas inclusive incluem o dízimo. Não é isso? Você tem que dar o dízimo, senão algumas são assim. Você dá o dízimo, você compra o seu lugar no céu. Certo? Então o pobre acabou, ele não vai ter lugar no céu, porque ele não tem como. Ele não tem como comprar um lugar no céu. Então, existem religiões de maneiras muito variadas. E essa, por exemplo, essa religião, ela é uma religião extremamente ruim? É uma religião que não vale a pena? Não. Porque as religiões, elas servem o seu propósito. Essas religiões são muito melhor do que o nada. É claro que a pessoa que está ali é a pessoa que está na condição de acreditar naquilo. Então, aquela religião vai domar os males dela. Ao invés dela gastar o dinheiro dela todo em outras coisas, ela vai guardar 10% para a igreja, o que não é ruim. Porque é o bem que ele consegue fazer naquele momento. O que é muito melhor do que o nada. Então a gente tem que valorizar as religiões, né? E aí Kardec fala, nós somos seres materiais, eu coloquei entre aspas, que nós não somos seres materiais. Ele nem usa essa palavra. Mas ele está falando o seguinte, nós vivemos na carne, nós somos extremamente limitados e estamos querendo entender a criação divina. Então, as nossas teorias, elas serão muito, para usar um português bem claro, capengas, né? São muito imperfeitas. E olha que bonito que ele fala, que assim, é tão óbvio, mas que a gente não pensa. Precisou ele falar. A hora que eu li, eu falei, nossa, que interessante. Porque ele fala o seguinte. Nós, como espíritos, nós vamos evoluindo, certo? Então, hoje a gente aceita uma coisa. Só que daqui a 1000 anos, a gente já está um pouquinho melhor, talvez a gente não aceite mais aquilo ali. Então, conforme nós vamos evoluindo, a gente precisa de outras crenças mais evoluídas. Por exemplo, para a criança a gente fala, foi o Papai Noel que trouxe os brinquedos. O Papai Noel, na noite de Natal, passa em todas as casas. E aí no Brasil tem aquela música, né? O Papai Noel não esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. Ah, tá. Mentira. Sempre vem, né? Muita criança ficou, o velhinho sempre vem e nunca vem aqui. Só que a criança acredita. Que o velhinho, os meus filhos, outro dia perguntaram, mãe, é verdade? E eu doida para falar, não, não é verdade. Mas eu falei, eu nem falei que é verdade, que não, mas também não falei que é verdade, porque... Gente, ou seja, eles acreditam naquilo, só que nós já não acreditamos. Então Kardec está dizendo o seguinte: conforme nós evoluímos, nós precisamos de coisas mais evoluídas. Então a religião que está obsoleta, ela fica incompleta. E aí a gente vai para a teoria as teorias do nada. Se a religião fosse apropriada, né? Apropriada em começo aos conhecimentos limitados do homem, tivesse acompanhado sempre o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque está na própria natureza do homem a necessidade de crer. E ele crerá desde que se lhe dê o pábulo espiritual de harmonia com as suas necessidades intelectuais, desde que seja racional. Porque se não for racional, nós não vamos crer. E aí ele fala, para os que buscam mais, que aí eu vou nos incluir nisso daí. Aliás, esse final de semana estive na Carolina do Norte e tivemos o prazer de conhecer várias pessoas novas, entre elas um African American, um africano-americano, um negro do Brasil, e ele deu o depoimento dele no final, dizendo que do background dele, que vem da igreja gospel negra de Jesus, que diz que não se fala com os mortos, e ele estava em busca de algo e nunca conheceu um brasileiro. É esse que eu gosto, porque ele não é brasileiro, é americano. Desculpa, gente, falei brasileiro? Desculpa, mas também você me lembrou, ele é um americano. E ele achou o espiritismo na internet. E achou Abraham Lincoln Spirit Society. Então ele vai vencendo todas as barreiras da língua, porque o nosso inglês ainda é deficiente. Mas ele é um dos que busca mais. A religião ali que ele conheceu não estava respondendo às perguntas dele. E aí, Kardec, eu não vou ler, vou deixar que vocês leiam em casa. Ele fala o seguinte, que quando a ciência está capenga, nós vamos criar as teorias, e ele até fala abertamente, saídas da nossa criatividade, da nossa imaginação. Já fazendo um link com o espiritismo, que não saiu da imaginação de ninguém. O espiritismo, ele não foi, a gente não pode dizer, Allan Kardec criou o espiritismo. Kardec não criou nada. Muito pelo contrário. Ele pesquisou, através de um método científico, uma ocorrência natural, que aliás acontecia na época no mundo inteiro. Ele foi o cientista que peitou fazer essa pesquisa. Então, o espiritismo ele não sai de nenhuma mente única. E isso faz com que ele seja extremamente progressivo. Ele nunca vai parar. Porque qualquer homem que fosse, com exceção de Jesus, que é o único espírito puro que a gente conhece na Terra, todos os outros homens teriam um limite. E o espiritismo não tem limite. Porque ele está sempre aberto à mediunidade. Por exemplo, quantos livros será que a gente tinha o ano passado? Todos, se a gente contasse todos os livros espíritas. Esse ano a gente tem mais, que certamente a cada mês surgem mais e mais. A gente teve o Chico Xavier, que produziu muito, muito, muito. Hoje nós temos muitos outros médiuns, que também são respeitáveis, às vezes até desconhecidos, mas que estão produzindo muitas coisas boas. Então ele fala, desde que se apresente uma religião racional, lógica, que responda às nossas perguntas, já que nós temos a tendência a crer, já que nós estamos buscando as respostas, nós vamos crer. O homem está buscando. Então nós vamos crer quando surgir essa religião. E aí eu quero fazer uma lembrança do nosso grande mentor aqui nos Estados Unidos, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin nasceu em 1706, desencarnou em final de Em 1800 ele desencarnou. Ou seja, alguns anos, né, aproximadamente 50, 60 anos antes do Livro dos Espíritos. Então ele não conhecia nada do Espiritismo. E em uma das reuniões de um grupo de amigos que ele criou, chamado Junto, ele fala de uma religião do futuro. Porque ele não gostava das religiões. Assim, ele doava muito, ele ajudava as igrejas, mas ele não encontrou uma religião para ele. Porque ele falava que essas religiões se mantêm muito nos dogmas. Não fala muito do que as pessoas podem se melhorar. Eu quero coisa prática. Ele era prático. Então ele fala dessa religião do futuro. Gente, é incrível. Quando ele fala da religião do futuro, ele está falando do Espiritismo. Porque ele fala uma religião que vai mudar as atitudes, que vai melhorar a humanidade, que vai melhorar a criatura humana, que vai fazer com que a gente se melhore. Ele está falando do Espiritismo. Certo? Então só basta isso. E aí Kardec vem falar do Espiritismo. E aí eu gostaria que vocês... Eu não vou sair muito do que Kardec queria dizer, mas eu gostaria do questionamento de vocês. Com vocês, com vocês mesmos, interiormente. Nós conhecemos o Espiritismo. A nossa responsabilidade é muito grande. Na eliminação do nada. Porque muitas pessoas ainda desconhecem o Espiritismo. Muitas pessoas, inclusive tem um vídeo que às vezes eu uso no centro, de cientistas falando por que eles não acreditam em Deus. E um deles fala assim: eu tento não acreditar em Deus. Eu tento não acreditar em nada, porque não faz sentido. Coitado, ele tenta não acreditar. Porque se ele acreditar, ele se acha bobão. Claro, porque hoje, qual que é a definição de Deus? Alguns até acham que Jesus é Deus. Então fica ilógico para uma pessoa muito conhecedora, a religião mais assim, tímida, não vai. Mas ele, coitado, nunca ouviu falar do Espiritismo. Então ele acha que toda religião vai contra a ciência. E quem que vai falar dele, para ele, de Espiritismo? O Espírito. É só o Espírito que pode falar para ele do Espiritismo, né? Então olha que bonito, o Espiritismo dá coisa melhor. Eis porque é acolhido pressurosamente por todos os atormentados da dúvida. Então ele chama a gente os atormentados da dúvida. E apesar de nós hoje já não termos tanta dúvida, às vezes a gente se comporta como atormentado da dúvida. Porque a gente briga com o cara no trânsito. O cara não pagou, a gente fica bravo. Não é? Os que não encontram nem nas crenças, nem nas filosofias vulgares, o que procuram. O Espiritismo tem por si a lógica do raciocínio e a sanção dos fatos, e é por isso que inutilmente o tem combatido. Então ele está falando das pessoas que combatem o Espiritismo, não tem porquê, inutilmente. Porque tudo vai se tornar obsoleto e o Espiritismo vai continuar. Então, em resumo, ele fala que instintivamente o homem tem a crença no futuro, mas não possuindo até agora uma base certa para defini-lo, nós pensamos nessas crenças. E aqui, gente, essa parte foi criada pela minha irmã. Ela resolveu trazer para vocês duas surpresas nesta noite. E nesse slide aqui, no finalzinho desse slide, vai vir a primeira surpresa, ok? No final vai ter a segunda surpresa. Então, o resultado da observação de fatos materiais que se desdobram hoje à nossa vista, a unificação feita relativamente à sorte futura das almas, será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos, um passo imenso para a tolerância religiosa em primeiro lugar e mais tarde para a completa fusão. Ele está falando do Espiritismo. Olha que maravilha, o Espiritismo ele vai transformar o planeta. Ele tem o potencial de transformar o planeta. E o Mackenzie está vendo a surpresa dela. Pode não. Não pode não. Certo? Então, gente, é a maravilha do Espiritismo. Agora, será que vamos sair fazendo, convencendo todo mundo espiritismo? Será que todo mundo precisa ser espírita? Não. Mas a gente tem que achar aqueles... Como que eles chamam? Os desesperados da dúvida. Os... Como que é? Atormentados da dúvida. Aí, a gente tem que fazer com que as pessoas possam nos achar, se precisarem. Então, a primeira surpresa vem agora. Certo? A minha irmã gostaria de introduzir essa surpresa assim. Quem se lembra, por exemplo, a gente não vê essa foto de Kardec aqui? Sempre assim, não é? Não. Alguém já viu Kardec sorrindo? Não. Vocês vão ver Kardec sorrindo aqui. Ó. Eu quero ver todo mundo sorrindo. Olha lá, gente. Jesus ali, a Jesus está feliz. E Kardec com certeza cumpriu a tarefa dele, né? Gostaram da foto? Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é ainda melhor. Ok. Então agora, gente, nós vamos falar um pouquinho de como a gente poderia encontrar aquilo que vai eliminar o nada de nós. Se o homem às vezes está incrédulo, a gente não pode muito cuidar dos outros, mas a gente pode cuidar de nós mesmos. A gente pode tentar descobrir por que ainda temos o nada dentro de nós, apesar de sabermos já do Espiritismo. De termos muitas razões para a gente realmente viver com uma outra visão da vida. Certo? Será que a sociedade passa por isso hoje em dia? Como que está o índice de suicídio nos dias de hoje? Sabiam que as autoridades estão extremamente preocupadas com o suicídio? O suicídio é a materialização do nada, da crença no nada. Porque a pessoa ela perdeu todas as esperanças e ela ainda tem a ilusão de que vai morrer e acabou os tormentos. Federação Espírita Brasileira tem essa campanha permanente em favor da vida e ela fala, um cartaz muito bonito, não se mate, você não morre. Então a gente é muito difícil isso aí, né? Eu vou passar a palavra agora. A gente sempre guarda o melhor para o final. E aí a minha irmã vai encerrar aqui a nossa palestra, alguns minutinhos finais, trazendo para nós uma reflexão. Porque para nós, assim, essa primeira parte ela é muito importante, porque é Kardec, né? O que Kardec nos trouxe. Mas essa segunda parte, talvez ela seja a parte mais importante. Porque ler as obras, entender o que Kardec nos falou, é uma coisa. Agora, a gente aplicar, talvez seja uma das partes mais importantes. Nenhum de nós ainda tem condições, porque todos nós ainda temos o nada dentro de nós. Mas existem algumas dicas que a gente pode seguir. E a minha irmã vai falar agora. Na verdade, foi exatamente esse link que a gente gostaria de dar no final, né? Porque o que a gente pode fazer, né, que está nas nossas mãos, é por isso que a gente começa... Lembra que eu falei no começo que a gente veria de novo aquelas fotos que mostram o nada, né? Então a gente tem aqui, olha, essa é uma delas, né? Então, quando a gente estiver se sentindo assim, o que a gente pode fazer? Né? Ajudar alguém. Que seja dentro da nossa própria família, né? Nas atividades sociais da Casa Espírita, tantas são as oportunidades de tarefa, não é mesmo? Olha aqui, gente. O que a gente poderia fazer? Quem que é essa senhora? Maria Tereza. Né? Alguém falou irmã Dulce, que também é a mesma coisa. Não é mesmo, gente? Pura bondade, exalava bondade. Não é mesmo? Então imaginem, gente. Será que a Madre Teresa, quando ela ia dormir à noite, será que ela pensava no nada? Será que ela era invadida por esse sentimento de dúvida? Não, porque a preocupação dela era outra. Era totalmente o contrário do egoísmo, não é mesmo? Então aquela noção da bela mensagem que foi falada no começo, Emmanuel dizendo sobre o contrassenso, né? Que Deus é uma ilusão, isso é um grande contrassenso, não é? Olha só, gente, que cena. Minha irmã comentou do suicídio, né? Nós temos também na nossa casa espírita uma campanha permanente. Quando nós fazemos a nossa campanha Alfa de Souza, que é a nossa food drive, nós fazemos toda semana, nós distribuímos mensagens preventivas contra o suicídio. Porque nós sabemos que a mensagem espírita ela precisa atingir as pessoas. O espiritismo é tão maravilhoso para nossas vidas. Porque todas essas dúvidas que levam às penas capitais, né? Será que a gente pode chamar assim? Que são os crimes hediondos, né? Suicídio, eutanásia, pena de morte, aborto. Nada disso para a gente faz sentido. O espiritismo acaba com tudo isso, não é? Basta que entendamos a vida após a morte, que nada disso faz sentido mais. A explicação vem naturalmente. E nós pudemos presenciar, na apresentação da minha irmã, as brilhantes palavras de Allan Kardec. Tão claras, tão lógicas, tão racionais. Não é mesmo? Então olha aqui, gente. Quem que é esse cavalheiro tão querido de todos nós? Chico Xavier. Chico foi a doação, né? Chico Amor Xavier. Chico foi pura emoção. O estudo da vida de Chico emociona qualquer um, né? E quando ele foi perguntado, Chico, você tem nenhuma receita para a felicidade? Muitas vezes suas respostas eram curtas, né? Alguém sabe a resposta que ele deu? Ele diz assim, aprenda a esquecer-se. Essa é a resposta. Essa é a receita. Se alguém estiver procurando, gente... Aprenda a esquecer-se. Vamos lembrar de Chico, né? Vamos, se a gente se esquecer da gente mesmo, tudo fica melhor. Porque aí a gente não quer melhor cadeira, melhor carro, melhor emprego, nada, gente. Nada. Quando a gente coloca os outros em evidência, os outros têm mais importância que a gente, aí tá a receita. Olha como Chico era sábio. Um espírito de luz. Que nós, graças à bondade de Deus, somos espíritas e pudemos conhecê-los e podemos. E estaremos sempre com Ele, porque Ele estará presente sempre conosco. Não é mesmo? Olha aqui, gente, essa imagem. Né? E aí eu vou trazer de última mão as fotos de ontem da nossa atividade no Nursing Home. A gente visita todo domingo. A gente visita um lar de idosos, né? Lá em Northborough. Então essas fotos foram de ontem, minha irmã nem viu ainda. Nós temos aqui o Luiz tocando violão, minha irmã também toca violão, para quem não sabe. Mas ela estava nesse simpósio em Charlotte, né? Então olha só, gente, nós estávamos dançando com os velhinhos. Gente, é tão gostoso. Quando a gente chega perto da velhinha e convida, ela faz um sorriso, parece que ela foi chamada para dançar num baile. É assim que ela reage, né? E dançam com a gente, foi muito gostoso, né? Aqui, olha, gente, uma massagem, né? Um creminho nas mãos, sem luva, de propósito, né? A gente limpa a mãozinha delas, né? E aí a gente passa o creminho, faz aquele carinho, que na verdade a gente sabe que aquilo é só uma desculpa, né? Que a gente quer mesmo, o que é? O que a gente quer fazer? Isso é quase um passe, né, gente? A gente tá passando a energia, tocando. Quanto tempo será que eles não recebem um carinho, gente? Um toque, um abraço, não é mesmo? E agora, olha aqui, gente. Quem que é essa senhora aqui? Quem consegue reconhecer? Essa é a nossa segunda surpresa. Eu vou chamar minha mãe para declamar uma poesia para nós. Oh. Minha irmã falou melhor que pro final. É a cerejinha do bolo. Eu não estava aqui no sarau, então eu vim. Onde está Deus? José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém jamais o viu. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente. Não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Eu vejo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães, fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e vejo Deus na lágrima do aflito. Eu vejo Deus na frase que perdoa. Eu sinto Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Presinto Deus na dor que nos irmana. Encontro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus num gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Eu vejo Deus no sol, na liberdade. E sinto Deus na planta e na semente. Enfim, eu vejo Deus por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Eu vejo Deus nas expressões da arte. Cadê a menina que faz arte? Nas expressões da arte. E vejo Deus no amor dos homens também, sinto Deus. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. E agora, para encerrar mesmo, nós vamos cantar juntos. Esse poema tão belo, ele foi parcialmente musicado, então é uma música que foi inspirada quase que 100% nesse poema tão lindo. E que fala de Deus, né, gente? Que coisa linda, né? Graças a Deus, nós acreditamos em Deus, né? Porque isso faz toda a diferença na vida da gente. Né? Vamos cantar juntos? Bem, enquanto eles acham a música ali, eu gostaria só de reforçar aquela questão nossa. Essa questão do nosso nada. O que está faltando para a gente começar realmente a colocar em nossas vidas? E eu tenho certeza que hoje nós aqui, muitos que estão aqui, têm os seus problemas acontecendo. Às vezes problemas que nos fazem chorar, nos desesperar. Mas vamos lembrar disso. Que nós já passamos da fase da crença do nada. A gente sabe que o que a gente passa tem uma razão. Kardec veio com um propósito muito grande de nos trazer esses conhecimentos. Agora, a gente já conhece, a gente só precisa aplicá-los nas nossas vidas. Para que a gente encontre a nossa felicidade, que é o que a gente está buscando. Divaldo, ele é bem claro. Ele diz, se você está sozinho, está muito triste, procura alguém para ajudar. Alguém que está sofrendo mais do que você. Às vezes até no nosso lar, uma pessoa está me fazendo sofrer, e aí eu choro, desespero, nem me toco que às vezes essa pessoa está precisando mais. Se ele está me fazendo sofrer, porque eu está sofrendo muito mais. Não é?